Givanildo Costa, comunicando. Inegavelmente, se um jovem quisesse hoje adquirir cultura universitária por meio do Esperanto, por exemplo, em engenharia ou de medicina, não conseguiria porque ainda há poucos livros dessas especialidades em Esperanto. Mas isso não é lacuna exclusiva do Esperanto. Ela ocorre em muitos países, por exemplo, no Brasil, onde um universitário, não raro, deve dominar duas ou três línguas para acompanhar satisfatoriamente o seu curso. Opor-se ao Esperanto, porque ele não está ainda bastante divulgado, seria como, no começo do século XIX, combater a ideia da independência do Brasil com o argumento que a maioria dos países americanos eram ainda colônias. Ou, atualmente, opor-se aos esforços dos países subdesenvolvidos em favor do seu desenvolvimento, sob o pretexto que más condições econômicas, culturais e sanitárias reinam na maior parte do mundo. O Esperanto tem tudo para tornar-se suficientemente difundido no campo científico. Simplicidade, lógica, precisão e, não por último, neutralidade. E será de grande valor a contribuição da língua internacional para a ciência. Permitirá aos cientistas que se dediquem totalmente ao estudo da ciência, sem gastos de tempo no aprendizado de duas, três ou quatro línguas estrangeiras. Necontestable, se io io nullo volus acquiri, num tempo, universitatem clerezzon perede esperanto. Exemple pri ingeniarto ao medicino, line successus char ancora, existas malmultae esperanta libroi en tiu e facoi, sed tiu ne estas manco appartenanta exclusive al esperanto. Gi ocasas en multae landoi, exemple em Brasilo, quie universitatano ne malofite devas expove du ou tri lingvoi por contentigi seque sian curso. Quanto ao stare, esperanto tial que di ancora nesta sofice disvastigita estus quasal in la comenzo de la decnau e artcento opposit-si a la ideo pri sendependigo de Brasilo pela argumento que la plimulto de la America e landoi estas ancora colonioi ao non tempe contrastare la clopodoin de la subevoluintai landoi por ilia disvolvigo sub la pretexto que malbonai economiai, culturai cae sanitarai condicioi regas in la plei granda parto de la mondo. Esperanto havas tion por idi suffice disvastigita sur la itsensa campo. Simplezzo, logicon, precisetson, cae nelaste neutralezzo. Cae altvalora estus la contribuo de la internazia lingvo a la itsenso. Di permessus a la itsicanto che ili dedicio sin pleni alla studado de scienzo sen consumado de tempo pro e lernado de du tri o quvar frenda e lingvoi. Pequeno texto do livro Esperanto sem Preconceitos, concebido pelo escritor brasileiro e esperantista Walter Francini, publicado na obra de mesmo nome, em português e esperanto. Malgranda texto de la libro Esperanto sem antaŭjuĝoj, verkita de la brasila verkisto kaj esperantisto Walter Francini, por Geeky Gita em La Verco de la Samanomo, Portugalica Esperantoling. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonan tago, ontem, né? Bonan tago, avitio, que escutas me. Minha cara, Valdecício e Fartas Boni. Aquela família, Fartas Boni, amigo. Que abila temiso. Nigra, cairudia, ho-ho. Tuve essas é de Esporta Te Amo Flamengo? Com a camisa vermelha e branca. É adepto do Flamengo? Pois é, pois é, pois é. Está aqui na batuta, meu amigo Valdeci no outro lado, muito feliz, muito alegre. Minha cara amiquino, Sheila Gil Fartas Boni, tira telefone, 3386, único var, nulo, nulo. E minha amiga Sheila no telefone, 3386-1400. Olha aí, vai participar conosco? Não deixe de participar. Participa a partir de agora, nesse instante. Você está comprometido com o nosso horário. Das 3 horas, às 3h55 da tarde, para você. Que coisa boa. E queremos então bater aquele papo com vocês que vão telefonar aqui para o nosso programa, porque aqui vocês naturalmente têm libera voce, ou seja, tem a voz livre. Também queremos bater aquele papo, mas chamar a atenção ou lembrar da nossa equipe. É o meu amigo João Manso, que já gravou, já voltou para sua Teresópolis. Pro meu amigo Fabiano, ele que é o nosso produtor. É, ele que é um grande garoto, altamente competente. Aquele abraço, garoto. E aquele abraço também para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo, coisa boa. Pro meu amigo Renan Hetmanig, no seu programa que apresenta cada quinta-feira, das 10 horas da noite, que fala também em Esperanto. E olha, e não podia esquecer jamais a voz, mas eu, aliás, não vou esquecer dele não, tem que falar dele também, do Cláudio Soares, que está de férias, mas sempre lembrado, ele que é quase esperantista. E o meu amigo e a minha amiga Julieta do Ucela, que está meio adoentada, fez uma cirurgia, mas já tudo está tudo sob controle. Ela, que é a voz maviosíssima da Rádio Rio de Janeiro, com todo respeito, está demais, hein? Grande garota! E para todo mundo que nos escuta, aquele abraço. Para os nossos ouvintes, esquecer nunca os nossos ouvintes. Para mim, Maria José, lá do Encantado, lá da Piedade. Para os meus amigos lá da Zona Oeste. É, para a minha amiga Regina Marciano. Para minha amigona, a Alcione Corinthians, que falou nesse final de semana, no 18º Encontro Espírita Esperantista, lá em Vila Isabel, na Sociedade Espírita. É, Jorge, que coisa bonita, hein? Muito bom, ela que falou sobre o Esperanto e a lei de liberdade. Muito boa. Para minha amiga Joaida, para minha amiga Zaira, pro meu amigo Anderson, para minha amiga Cláudia Julieta, para todo mundo que participou do encontro. Coisa legal, aquele abraço, jovens. Meus parabéns pela organização daquele encontro, que foi muito bom. Muita gente, vocês perderam, hein? Perderam. Que encontro, foi excelente. A parte de arte então, com o nosso Lucas declamando, menino com esse jovem com 11 anos, que parece até um adulto. A minha amiga disse lá cantando as músicas muito legais. Que mais? O Printempo dando aquela cancha muito boa, que coisa boa. E vocês todos, não gostam? Vocês perderam muito. Meu amigo Galindo, olha, é muita gente. E não podia deixar jamais de hoje chamar a atenção para uma instituição que está pelo mundo afora, né? Ela que é esperantista, ela que cuida dos interesses da família esperantista. Essa família esperantista, você sabia que existe? Pois é, ela existe e que está na Europa visando os esperantistas com suas famílias em todo o mundo. E você não quer participar? Um dia você vai participar. E olha, esse ano que vem nós iremos entrevistar famílias esperantistas por aqui. Ou seja, o Esperanto unindo também as famílias. Quero também chamar a atenção que hoje nós também temos algumas coisas interessantíssimas para vocês, como por exemplo essa trova. Olha essa trova aqui, trazida para o meu amigo Altamira, que ensina na cooperativa atualmente. Olha só que coisa bonita: vida, luz, amor, beleza e encanto. A natureza em flor homenageia o Esperanto. É isso mesmo, meu jovem Valdeci? A natureza em flor, é, ela é homenageia em flor, homenageia o Esperanto? Claro, o Esperanto é verde. É ecologia, então naturalmente homenageia o Esperanto. Porque assim que nós temos aqui, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E vocês são capazes, como são capazes? A semana passada nós tivemos quanta gente participando e temos aqui uma imensa relação dos participantes. E deixa eu ver se eu encontro aqui na minha papelada. Que papel aqui não falta aqui em cima. Encontrei. E quem foi o agraciado foi meu amigo Isidro, lá do Higienópolis. Ele ganhou uma bolsa e que doou para minha amiga. Aê, viu? Que coisa legal, hein? Para minha amiga Sheila. Sheila agora vai andar por aí, hein? Charlando pela cidade com o nome Esperanto na bolsa. Coisa legal. Obrigado, garoto. Por quê? Vocês gostaram? E nós tivemos a pergunta da semana passada. Foi como é o nome Espiritismo em Esperanto. Foi a opção correta. Foi a C, Espiritismo. Ou seja, só tirou a letra E, né? Portanto, nós tivemos vários acertadores e nós já sabemos quem foi o agraciado e quem ganhou a bolsa. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, hein? Valendo um broche com a estrela do Esperante, branquinha na bandeira verde do Esperanto. A pergunta é a seguinte, presta atenção, hein? Essa até eu vou entrar, hein? Aprendi a covardia. Eu tô sabendo, né? Quantos filhos teve Zamenhof, hein, pessoal? O Zamenhof teve muitos filhos? Será que é na opção A, 3 filhos? Será que é na B, 10 filhos? Ou será que era C, 20 filhos, hein, pessoal? Valendo, hein? Valendo um broche com a bandeira do Esperanto. Olha, toda verde e a estrela lá, toda muito bonita pra você botar no peito e sair por aí dizendo que é esperantista. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, porque nós teremos o que a seguir, meu jovem técnico? A música de hoje. Amigos, aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um sucesso da música esperantista internacional. No programa de hoje vamos entrar no clima dos festivais da mocidade. O maior deles é o Congresso Internacional da Juventude, tradução de Internacia Junulara Congresso, mais conhecido pelas iniciais IJK ou IJOKO em Esperanto. Esses eventos ocorrem tradicionalmente durante uma semana de julho ou agosto, frequentemente após o Congresso Universal. Normalmente estão presentes cerca de 300 pessoas. Um dos artistas que mais se apresentam nesses congressos é o francês Yomo. Para homenagear, ele compôs e gravou a bem-humorada faixa En la IJOKO. Esperque en la IJOKO. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Esperantistas de Niterói realizam confraternização de fim de ano. Italianos preparam Congresso Nacional de Esperanto. Voz de veterano esperantista brasileiro eternizada em CD. Inscrições abertas para cursos de Esperanto na Universidade Federal do Ceará. Um giro pelo movimento esperantista. Congresso Brasileiro de Esperanto de portas abertas às crianças. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é. Passiva Ganoso, quero que você diga. Diga urgentemente, valendo, hein? Um broche com a bandeira do Esperanto, com a sua estrela lá naquele canto muito bonito, pra você brilhar pelo mundo afora, dizendo, eu sou esperantista. Diz pra gente, urgentemente, quantos filhos teve Zamenhof, hein? Será que é na opção A? 3 filhos? Será que é na B? 10 filhos? Ou será que é na C? 20 filhos? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Pois é, que coisa séria. Quero que você participe conosco. Não deixe de participar. A sua participação é de vital importância para nós. Mas eu deixo aqui acusar, eu já disse semana passada, que ia falar da sua produção através de carta. Coisa boa, hein? E aí, eu disse que a minha amiga Neide Guia, a semana passada, que ela mandou uma carta muito bonita. E ela mandou aqui, além de uma poesia, mandou também um acróstico com o nome Esperanto. Olha só o que ela escreveu com o nome Esperanto. Com a letra E, essência pura de fraternidade. S, seu idealizador criou a ideia. P, para que o mundo fosse uno. E, em todos desce as mãos. R, rodando, rodando e rodando. A, até alcançar todo o planeta. N, na verdadeira confraternização. T, todos unidos pela mesma fala. O, ora qual? A do coração. Bonita, hein? Meus parabéns, que coisa bonita. A minha amiga Neide Guia, que mora aqui do lado. Ela que participou já conosco, ela que tanto colaborou conosco. Meus parabéns, minha jovem simpática. Que coisa boa. Mas olha só quem foi que mandou pra gente um pensamento já há algum tempo atrás e nós ficamos altamente sensibilizados. O meu amigo José Vicente, lá de Baixo de Pinos, que é assim: as orações construídas no bem elevam a Deus todos nós, almas suplicantes dos fluidos eternos do seu amor divino, para amenizar as nossas dores nas lutas que travamos para a nossa evolução. Que bonito, hein, rapaz? Parabéns, hein? Aliás, o José Vicente tem umas tiradas filosóficas que profundamente mexe conosco. E ficou assim, hein, Esperanto? Construita e prejoi, te labono, levigas nin, tiuin, petemai animoi, de la eterna fluidoi, de dia a dia amo. Por me digue, nia indoloroi, e la lucto, que o inia alfrontas, por nia evoluo. Parabéns, hein? Ficou legal? Gostaram, hein, Esperanto? Pois é. Participa conosco. Quero que você participe conosco, porque aqui você tem a sua participação muito legal. Nós teremos uma música legal aí, garoto, pra gente? Vamos tocar mais música. Mais música pra você. Porque nós vamos ouvir que música bonita. Olha que música bonita vamos ouvir daqui a pouco. É. Minha amiga Vera Jordã. Pois é, um dia desse eu vou ali a carta mediúnica que ela mandou pra gente. Do outro lado, agradecendo o trabalho que fizemos visando a nossa língua internacional. Ela que já foi muito conhecida, que retornou ao plano espiritual. E nós vamos escutar um pouquinho, ou bastante, essa música dela. Vamos lá ouvir, que eu quero ouvir. Pois é, nós continuaremos mais tarde com a música da nossa Vera Jordã, porque agora nós vamos falar diretamente aqui do Rio de Janeiro, não é isso? Com quem, meu jovem? Entrevista. Ele é conhecido não só no movimento esperantista, como também como profissional competente, fazendo parte de uma das empresas de grande penetração pelo mundo afora. Ele que é engenheiro, fala inglês, espanhol, esperanto, português ele arranja. Ele arranha, como ele diz. Que é professor de esperanto, que fez parte, aliás, continua fazendo, de um dos grupos de esperanto lá no MEA, o Clara Silbernick, que fica lá no João Evangelista, ali na Rua Claudina. Sabe o que eu vou falar? Ele está muito ligado ao movimento espírita, mas é ele que vai dizer isso. Meu amigo Zósimo Pereira Costa, Bonantágua. Bonantágua, Givanildo. Deus me farta. Me fartas boni, cala a família. La família fartas boni, algo. La edizino, cala a gefilo e fartas boni. Tio. Que é a boni. Que eu não vi desiras. Mone, me volas por ele convite, eu sou três competente a Roma, né, cara? Me dan quegas. Te volas por ele em Portugal, eu esperante? Me pensas que estas plibones parolem na Portugal a língua. Tudo certo, tudo certo. Já viram que ele fala a língua, né? Ele não é desses aí que ficou no que ele vi farta, não é eterno iniciante. Ele domina a língua. Mas que prazer, Zó, falar com você, rapaz. Tudo que bom. Difícil falar com você, hein? Não é não. Com jeitinho a gente agenda tudo. Você é cheio de tarefa, ele que tá meio afônico, tá dizendo, Ivanildo, eu tô com a garganta aqui, mas vou me esforçar para estar presente. Zó, que prazer tê-lo conosco. Você que se tornou esperantista, desde quando, rapaz? Como é que você chegou ao Esperanto? Eu acho que devia estar para os 18, 19 anos. Já tem lá mais de 30 anos. Não precisa dizer quantos anos, não. E aí você naturalmente continua participando das atividades, né? Foi legal, foi na Liga Brasileira de Esperanto, era na época ainda do Amarílio, e naquela época a gente pôde ter uma atuação bem mais intensa. Hoje a gente procura ajudar o Esperanto na medida que seja possível, nos mantendo vinculado às instituições e ao movimento espírita esperantista. É interessante que ao abrir o programa, nós abrimos um programa muito interessante falando sobre essa área técnica dos profissionais ligado a todo esse trabalho que você faz. Por exemplo, junto à Petrobras, você que é engenheiro. E você acha, segundo o nosso Walter Francini, ele defende a tese de que o profissional, né, o profissional que está ligado em suas várias áreas, que usa o Esperanto. Você acha importante, por exemplo, você como engenheiro e fazendo parte de uma empresa tão importante como é a Petrobras, usar o Esperanto? Sem dúvida, Givanildo, se o uso do Esperanto fosse mais disseminado, não só na área técnica, em todos os processos de contato entre as pessoas do mundo, tudo seria muito mais facilitado, o conhecimento seria transmitido de uma maneira muito mais eficaz e simples, porque se gasta muito dinheiro na capacitação de pessoas na área técnica para o conhecimento das diversas línguas estrangeiras onde o conhecimento técnico está presente. E se todos usassem o Esperanto, isso facilitaria muito essa comunicação e a disseminação desse conhecimento. Na área de engenharia, na área de administração, uma empresa como a Petrobras, que é internacional, facilitaria bastante o processo de comunicação dentro da própria empresa e nos seus contatos pelo mundo. Você que fala o inglês, o espanhol, naturalmente, em seu contato através dessas línguas, alguma dificuldade sentiu de modo geral, né, para ter esse contato fluentemente, o que, não acontece com o Esperanto, não é isso? Assim, toda língua natural, quando a gente está procurando aprender, né, as dificuldades são maiores. São as expressões idiomáticas, é o sotaque, são as características dessa língua nos diversos povos que a utilizam, enquanto que o Esperanto, pela regularidade e pelo esforço que os esperantistas fazem para procurar falar a língua com mais perfeição, né, isso representa uma facilidade maior para o processo de comunicação. Você que tem contato bastante com o jovem, você que está muito integrado junto ao jovem, embora que no movimento espírita, mas que não muda. O jovem, ele é assimilar em várias partes, não é isso? Claro. Você acha que seria muito interessante ser adotado o Esperanto nas faculdades, nesse contato do jovem como um todo, de modo geral? Givanildo, de fato, assim, o processo de inclusão de que se fala tanto, né, em relação às questões sociais, seria muito facilitado, porque o Esperanto abriria o mundo já de uma maneira muito mais ágil, muito mais fácil, favorecendo o processo de inclusão dos jovens de todas as classes sociais, enquanto que o estudo de línguas demanda um investimento e muitas vezes recursos muito maiores. Então, e hoje, com o interesse do jovem de estar ligado no mundo, nas coisas que se passam pela internet no mundo todo, o Esperanto abriria ainda mais essas portas para o jovem, favorecendo esse acesso a ele, à cultura, ao conhecimento, à informação que é gerada em todo mundo. Você que, naturalmente, não só naturalmente, mas inteligentemente, pensa no assunto, né? Frequentemente, como é que você vê essa atividade do Esperanto junto ao jovem espírita, que agora nesse ano, agora por ocasião do carnaval, nós teremos o Esperanto mais largamente divulgado junto à confraternização espírita, né, do jovem espírita por ocasião do carnaval? Você está falando da Comerj. Da, né? Comerj, exatamente, de Comerj. Givanildo, a gente vê realmente que o jovem espírita, ele tem ainda essa possibilidade de receber a orientação de que o Esperanto é aquela língua que veio do céu, né? Como o autor coloca. Ele é mais do que simplesmente uma proposta de língua. Ele é uma proposta de confraternização, integração e desenvolvimento da fraternidade entre todos os povos. E ele realmente é uma língua que foi planejada do mundo espiritual. Então o jovem espírita tem a possibilidade de receber essas orientações do plano maior, esclarecendo o papel que o Esperanto tem tanto no mundo espiritual quanto virá a ter, né, no desenvolvimento das relações entre os povos no nosso futuro que se aproxima. E a gente está aí tentando que esse encontro da Comerj no carnaval, o tema desse ano, né? O futuro é agora, porque te detens, que nós estamos procurando que seja trabalhado dentro desse tema, o Esperanto como ferramenta de apoio para que o jovem também cumpra a sua missão de ajudar na transformação do mundo. Achei interessante o tema, assim como também a inclusão do Esperanto na Comerj, pelo menos nessa Comerj, se bem que já tem acontecido de outras vezes, sim, sim. Mas estamos observando que sente uma necessidade de introduzi-lo com maior regularidade. Até porque já existem grupos, ou um grupo de companheiros dentro da Comerj, né? Que já estão, discutindo o assunto só em Esperanto. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Assim, eu participo dos trabalhos dos polos 8 e 18, e lá nós temos lá atividades de que chamamos umas oficinas pedagógicas, onde os jovens puderam se utilizar do trabalho do Esperanto através de poesia, de música, e também na área de atendimento fraterno, companheiros, né, esperantistas, Dr. João, Dr. Elmir e Joana, que estão lá na nossa área de atendimento fraterno, passaram a fazer culto e estudos do Evangelho segundo o Espiritismo diretamente em Esperanto, né, durante os trabalhos do nosso encontro. Então a gente vai percebendo que, mais do que o Esperanto aparecer no encontro de comércio como um espaço para falar da língua, ele começa a penetrar nas atividades, fazendo parte das reflexões e dos estudos, como os diversos conhecimentos na área da doutrina espírita. O Esperanto é mais um que pode favorecer esse aprendizado para o jovem. Mostrando essa efetividade, isso que está acontecendo, acreditamos que, dora por diante, cada vez mais o Esperanto vá se firmar junto às atividades como essa, não? Acredito, a gente espera que sim, vamos tentar trabalhar para que isso possa acontecer, dando a nossa pequena colaboração. E acho que com o seu trabalho na rádio, os companheiros que estiverem nos ouvindo, todos os polos, que nós tenhamos assim esse empenho para que cada vez mais a disseminação da interna ideia do Esperanto, né, da ideia interna que Zamenhof trouxe para nós, dessa integração, do sermos membros, né, sermos pessoas da humanidade, né, e que então, cidadãos do mundo, que possamos trabalhar por uma humanidade cada vez mais unida e fraterna, que isso esteja sendo trabalhado nas comércios, nessa e nas que virão. Nós sentimos isso agora no último 18º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio de Janeiro, aliás, é o Estado que mais divulga o Evangelho Espiritismo em Esperanto, né? É, legal. Sem que as pessoas queiramos impor Esperanto ao movimento espírita, ou que as pessoas pensem que o Esperanto é só dos espíritas. Não é bem isso, é quem mais se interessa. E observamos aqui no Brasil que esperamos que outros grupos, outros segmentos se interessem também. E que eu fiquei impressionado, Zósimo, foi todo um clima que se fez lá na Sociedade Espírita Jorge, no último domingo, quando a nossa Alcione Corites falou sobre o Esperanto e a Lei de Liberdade. Meu amigo, que maravilha ela quando falou do assunto e mostrou o romaranismo ali junto. Ah, legal. Que eu achei muito interessante e muito inteligente, e vi que ligação existe, que é essa atividade da liberdade do homem, onde uma língua como o Esperanto muito aproxima os povos. Meus jovens, que prazer falar com você. Ah, pra mim também. Que você possa... que possamos prosseguir cada vez mais, e só as palavras finais falando dessa beleza que é a língua internacional, e agora divulgando cada vez mais os ideais espíritas, para que possamos nos situar como cidadão do universo, não? Isso mesmo. Muito obrigado a vocês, Vanessa, pela oportunidade, que isso reforce cada vez mais em mim o desejo de colaborar com o ideal esperantista, que é uma coisa que é maravilhosa. Então a gente espera que os ouvintes se entusiasmem por essa proposta e não deixem para a próxima encarnação, né? Vamos trabalhar desde agora pelo ideal esperantista. Mitre dan kazalvi, estu kundio e farto bone, diz revido. Lassama por vir, diz ele oportuno, tinha, cara? Duncan diz. E nós falamos com o nosso queridíssimo Zósimo Pereira Costa, ele que é altamente ligado às atividades espíritas esperantistas, mostrando da importância de você usar uma língua internacional, a língua auxiliar, para vibrar pelo mundo afora. E você gostou? Eu gostei profundamente, porque nós temos aqui a seguir, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Congresso Brasileiro de Esperanto de Portas Abertas às Crianças. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. O Niterói Esperanto Clube vai promover uma confraternização de fim de ano. A festa está marcada para o dia 11 de dezembro, próximo sábado, a partir das 5 da tarde. O evento terá lugar no Salão de Festas do edifício, localizado no número 181 da Rua Doutor Sardinha, em Santa Rosa. Haverá apresentações de música e poesia. Os organizadores solicitam que os participantes se inscrevam com antecedência pelo telefone 9919-5359, repetindo 9919-5359. Entre os dias 18 e 25 de agosto do ano que vem, acontece o Congresso Italiano de Esperanto. O evento terá lugar em Mazara del Vallo, na Sicília. O tema central será a máxima de Lázaro Luiz Zamenhof, Ser Homoi com Homoi, que em português significa, porém, pessoas com pessoas. A organização está sob responsabilidade da Federação Italiana de Esperanto. A diretoria da Cooperativa Cultural dos Esperantistas comercializa o CD Ismael Gomes Braga, pioneiro do Esperanto no Brasil. O disco contém duas palestras proferidas pelo próprio Ismael no ano de 1958. Como faixa bônus, há uma entrevista com George Hess, um dos grandes vultos do esperantismo na Argentina. Segundo o presidente da entidade, Givanildo Costa, trata-se do único registro conhecido da voz de Ismael Gomes Braga. Inscrições abertas para cursos de Esperanto na Universidade Federal do Ceará. Detalhes com Julieta Duz. Até o próximo dia 15, estão abertas as inscrições para o curso de Esperanto na Universidade Federal do Ceará. O cadastro somente pode ser feito pela internet no endereço www.esperanto.ufc.br. Entre os dias 3 e 5 de janeiro, vai ocorrer um processo receptivo constituído de entrevista e entrega dos documentos necessários à matrícula. As inscrições podem ser feitas de 31 de outubro a 15 de dezembro de 2011, exclusivamente pela internet, no endereço www.esperanto.ufc.br. As aulas começam em 13 de fevereiro de 2012. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A entrevista que o presidente da Associação Universal de Esperanto concedeu à televisão italiana pode ser vista no site YouTube. Esperantistas do Distrito Federal vão comemorar o Dia do Esperanto em uma pizzaria localizada em Taguatinga. Ocorreu ontem a diplomação dos alunos dos cursos de Esperanto da Escola Albert Thomas em La Plata, na Argentina. Entre os dias 27 de abril e 1º de maio do ano que vem, acontece em Almagro o Congresso Espanhol de Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora-61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. As crianças terão vez no próximo Congresso Brasileiro de Esperanto. Atividades específicas para menores de 12 anos estão programadas para o chamado Congressinho Infantil. Os organizadores solicitam aos responsáveis que inscrevam suas crianças o mais breve possível, podendo ser por carta ou por e-mail. O Congresso Brasileiro de Esperanto vai ocorrer em Taguatinga, na região do Distrito Federal, entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2012. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. E aquele abraço pro meu amigo Mário Porreca, meu jovem amigo Mário Porreca, e a senhora, sua mãe, minha Margarida, que bom, e pro Ronaldo Mendonça, lá do Rio Comprido. Aquele abraço, jovens. Quero também que você participe, diz pra gente urgentemente, quantos filhos teve Zamenhof? Será que é na opção A? 3 filhos? Será que é na B? 10 filhos? Será que é na C? 20 filhos? Ele está dizendo que é 3 reais. Esse menino sempre acerta, hein? O meu amigo Valdeci está dizendo que são 3 filhos. Será que ele tem razão? Sei não. Valendo, hein? Um broche com a bandeira do Esperanto, pequenininho, bonitinho, que chama atenção. Você não quer participar? Olha, porque o Marco Halleck, que é bastante inteligente, está dizendo que a letra é A. Ele tem toda a razão. Será que ele tem razão mesmo? Sei não. A Marta C está dizendo que a letra é A. O Francisco Ribomar está dizendo que a letra é A. Quem mais está dizendo? A Eliane está dizendo que a letra é A. E está dizendo, Divanildo, meu querido, boa tarde. Seu programa está dando ibope. Muito obrigado, minha jovem. Semana passada eu fiquei com o dedo duro de tanto piscar para tentar faturar a bolsa. Porém, só dava ocupado o tempo todo. Para fazer o quê, né? Eu não consegui participar, mas fiquei a ver navio. Não tem problema, não. Participa hoje, minha jovem. E ela está dizendo que a letra A. Diversos textos que você me prometeu. Depois eu mando para você, minha jovem. E está mandando aquele abraço para todo mundo aqui na nossa rádio Rio de Janeiro. Inclusive para o Fabiano. E parabenizar o Fabiano pelo jubileu de prata do programa da semana passada. Muito obrigado, jovem. Semana retrasada, melhor dizendo. E você, não vai participar? Não quer participar? Que isso? Só porque não é um carro de plástico que está de prêmio? Só porque é uma estrelinha? É uma bandeira? Participa conosco! Porque a Regina Adriana está dizendo que a letra A. Você não vai participar? Participa com a gente. Tô aguardando, hein? Tem tempo ainda. Rapidamente. Que coisa boa, coisa legal. Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem. Mais música. Mais música pra você. Vamos escutar a nossa amiga Dice cantando. Olha só que música bonita, hein? Estão gostando? Começa a dançar. Afasta os móveis da sala. Um pouquinho a televisão pro canto. E vamos todo mundo dançar com a Dice Salles. Vamos lá? Mi volas, eu quero ouvir. Mi volas, volas, mi volas, si de ti. Mi volas, canti, mi volas, senti. Mi volas, dance, dance con ti. Mi volas, mi volas in lobby kaizen por keri mi volas dormi, mi volas sonji privi. Mi volas, mi volas promeni, volas voyage, mi volas luti, mi volas resti proxime de vi, nur de vi. Mi volas, mi volas rideti, mi volas canti, mi volas senti, mi volas dansi con vi. Volas, mi volas vin logi, kai vin con keri, mi volas dormi, mi volas sonji, privi. Mi volas, mi volas promeni, volas voyage, mi volas ludi, mi volas resti proxime de vi, nur de vi. Mi vin amas. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de curiosidades esperantistas. Existem inúmeros museus e coleções em homenagem ao Esperanto espalhados pelo mundo. Disso você sabe, mas você imaginaria que existe um museu bem no fundo do mar com uma seção inteiramente dedicada aos pioneiros do movimento esperantista? Isso mesmo, o inusitado Museu Subaquático está situado no Mar Negro, na região da Crimeia, ao sul da Ucrânia, a cerca de 20 metros da superfície. A coleção foi iniciada em 1992, quando um mergulhador local decidiu submergir o busto de Lenin após o fim da União Soviética. A princípio, duas seções foram criadas, Uma para homenagear os líderes da Revolução Russa de 1917 e outra para reverenciar nomes famosos do mundo das artes. Assim é que, além de Lenin, há bustos de figuras como Beethoven e Tchaikovsky. Em 2008, o Clube de Esperanto local propôs a abertura de uma terceira sessão. Esta teria a finalidade de homenagear vultos do movimento esperantista de todo o planeta. O primeiro a ser mergulhado foi o busto de Lázaro Luiz Zamenhof, criador da língua internacional. Em seguida, foi a vez do pedagogo russo Vassily Eroshenko. No início de julho, a imprensa ucraniana noticiou a mais nova aquisição do museu. Trata-se do busto de Valdemar Langlet, pioneiro do movimento esperantista da Suécia, fundador do segundo clube de Esperanto do mundo. A escultura foi feita pelo artista ucraniano Igor Lysenko, após intensas buscas por uma fotografia numa verdadeira caçada internacional. A cerimônia de submersão foi realizada durante o evento Dias e Noites Internacionais de Esperanto. O movimento esperantista local anunciou que o próximo homenageado será Antoni Grabowski. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de curiosidades esperantistas. Desrevido! Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Se vocês gostaram da curiosidade, no fundo do mar tem Esperanto também. Pois é, pois é, pois é. Eu estarei por lá, hein? Vou usar o meu equipamento de submarino e vou lá embaixo. Que coisa legal. Participa conosco, quero que você participe. Olha só. Olha, eu vou estar lá, hein? Meu jovem Walter, eu estarei no dia 11 de dezembro, no encerramento das atividades de Niterói, hein? Com certeza você não vai, não? Ah, vai? Então, minha jovem, entre em contato. Telefona para a Cooperativa Cultural dos Esperantistas, lá no 2544-4314, e sabe de mais informações como chega lá. E olha, curso de verão, hein? A partir do dia 3 de janeiro. 2 meses, hein? Você não vai fazer, não? Ah, vai? Então se caminha lá pra gente. Ali na 13 de maio 47, sobre a 208. Não deixa de ir. Que coisa boa, que coisa legal. Também quero dizer pra vocês que teremos na Cooperativa Semana agora, na próxima sexta-feira, uma palestra sobre a filha do Zamenhof, a esperantista Lídia Zamenhof. Será em português, você pode participar. Olha, o Zamenhof que teve sua família toda ela dizimada, os filhos principalmente, na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo. Que o Hitler dizia que o Esperanto era a língua de judeu, lamentavelmente, não é isso? Vai lá assistir essa palestra feita pelo Saulo Salgado Vanderlei, que vem de Juiz de Fora, hein? Ele que é o rosto, a cara do Zamenhof. Se você olhar para o Zamenhof, olha para o Saulo, é a mesma coisa. Vai lá assistir, ali na 13 de maio, às 6 horas da tarde, em português, a esperantista Lídia Zamenhof. E nós estamos chegando ao final, que coisa séria, hein? Antes de terminar, informar, vocês sabiam que ali no metrô Carioca, ali no metrô Carioca tem uma livraria espírita? Sabia não? Fica sabendo, a livraria Chico Xavier. Que meu amigo Silvio está lá, ele que também, além de livro espírita, ele também vende também livro esperantista. Vamos lá participar? Está lá aberta a semana toda. Eu só compro livro lá, hein? Além da cooperativa. Pois é, pois é, pois é. Nós estamos terminando. E está participando conosco, além da minha amiga Lenice, de Campo Grande, a Lucila, dizendo que a letra A, o Danilo, de Niterói, dizendo que a letra A. Será que eles têm razão? Eu vou dar uma verificada aqui, hein? Deixa eu ver. Quantos filhos teve Zamenhof, hein? 3, 10 ou 20? Claro que foram 3 filhos. Foi o Adão, a Sofia e a Lídia Zamenhof. Olha, na letra A. E quanta gente acertou, hein? Deixa eu mexer pra lá, deixa eu mexer pra cá. Deixa eu ver quem na verdade acertou. Quem foi que acertou? Saiu pro Danilo de Niterói. Danilo, você acertou pela primeira vez, hein? Que maravilha, meu filho. Vai lá na cooperativa, ali na 13 de maio 47, sobre lá 208, receber a sua estrelinha, ou melhor dizendo, o seu símbolo com a bandeira do Esperanto, para se identificar pelo mundo inteiro como esperantista. E nós estamos terminando. Que pena. Fica triste não, meu jovem Valdeci. Não chora não, porque nós estamos indo no Canabeg do Zamenhof. Diz, Zamenhof não, esse é do próprio Fabiano. Diz, devido, Duncan, diz. Diz, a Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.